Panorama Agrícola para 27 de agosto de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de terça-feira de lua cheia, hoje 27 de agosto de 2013. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: pelo dedo se conhece o gigante. Você ouve no programa de hoje uma reportagem especial sobre as oliveiras e o azeite de oliva em Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica para você em relação ao ambiente: reflorestar áreas de maior declividade, implantação, reposição e proteção, ou cercar a mata ciliar ao redor de fontes, córregos e rios. Isole também rios, riachos, açudes e bebedouros, evitando o acesso direto dos animais. Essa é uma dica da EPAGRE quando você passa então a utilizar técnicas de saneamento ambiental. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na reportagem especial de hoje do Panorama Agrícola, você fica sabendo mais sobre o cultivo de oliveira em Santa Catarina, com Silvano Breda. A ideia de se cultivar a oliveira em Santa Catarina surgiu ainda em 1983 e lembra a história da maçã no estado, quando quase ninguém acreditava. Não se concretizou e foi retomada em 1985. Mas somente em 2005, a EPAGRE conseguiu implementar um projeto técnico oficial, com apoio financeiro do Ministério da Agricultura e da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina. Foram então implantadas 18 unidades experimentais, distribuídas desde o litoral até o extremo oeste catarinense, com o plantio para avaliação de diversos cultivares de oliveira. E já em 2008, o coordenador estadual do projeto, engenheiro florestal Dorli Mário da Croce, pesquisador do CEPAF, Centro de Pesquisas para Agricultura Familiar da EPAGRE, em Chapecó, conseguiu extrair o primeiro lote de azeite extra virgem do estado de Santa Catarina. Análises realizadas por um laboratório de renome reconhecido da província de Catamarca, na Argentina, atestaram a excelente qualidade do azeite, atendendo às exigências internacionais. Nesse olival experimental, implantado no CEPAF da EPAGRE em Chapecó, oliveiras de diversos cultivares já adultas comprovam o potencial de produção em terras catarinenses. O pesquisador Dorli da Croce explica que nesta safra de 2013, plantas com 6 anos e meio de idade chegaram a produzir 66 quilos de frutos cada, alcançando até 8 toneladas por hectare. Como para extrair 1 litro de azeite, são necessários 5,5 a 6 quilos de frutos, pode render de 1.200 a 1.500 litros por hectare. As 3 etapas de maturação do fruto. Na formação dele, ele é verde? Bem verde. Bem verde, uma coloração bem verde. À medida que ele vai passando o tempo, ele vai amarelando. Este ponto é um ponto onde se pode usar para conserva. E também para extração de azeite, quando ele estaria numa média de maturação de 40 a 60%. Aqui é o fruto maduro. Você vê, na mesma árvore você tem o verde, o amarelo e o maduro. Então você vai fazer uma seleção desse material, que tem as diversas finalidades dentro do manejo do fruto, né? Para conserva, para extração de óleo, enfim, as utilidades dele. Então eu faço uma mistura em torno de 40 a 60% quando a maturação se encontra nessa fase no pé, eu colho para fazer o azeite. Por que nesta fase? porque o azeite teria maior estabilidade do que se eu conseguisse o fruto 100% maduro. Dorli, o que é essa desejada estabilidade? A estabilidade é o tempo que ele pode permanecer, vamos dizer, na gôndola de um mercado sem haver variação nas características físico-químicas dele. Em termos de acidez, não perde qualidade. Então, o máximo que você mantém numa gôndola de um mercado é 1 ano e meio. Daí para frente, ele poderá ter problema. Dos 36 cultivares testados nos experimentos, diversos foram aprovados. Alguns são recomendados mais para a produção de conservas, outros exclusivamente para a produção de azeite, e alguns cultivares que servem para as duas finalidades. Nomes ainda estranhos, mas que logo vão ficar conhecidos dos produtores, como Arbozana, Coreneike, Ascolano, Galega e muitos outros, e de diversas origens, como grega e espanhola, entre outras. Uma das unidades experimentais foi instalada em parceria com um dos CEDUP, Centro de Educação Profissional, em Campo Herê, no extremo oeste, onde alunos voltados às ciências agrárias estão se familiarizando com o cultivo da oliveira. Aqui também os resultados indicam que a nova atividade deve se firmar como alternativa econômica para a agricultura familiar da região. Uma planta bem produtora, né, e que apresenta uma boa rentabilidade. Quando nós temos a maioria dos nossos produtos, tanto o azeite quanto a própria azeitona, importada, então seria um nicho de mercado para nós, assim, conseguir produzir e atender o mercado brasileiro. Você está ouvindo aqui no Panorama Agrícola a reportagem de Silvano Breda sobre o cultivo de oliveira em Santa Catarina. Além do pesquisador Dorli da Croce, você ouviu também o professor do CEDUP, Christian Dias. Agora ouça a entrevista de Silvano Breda com a diretora do CEDUP, Ignis Peruso. É uma alternativa viável para a nossa região, onde nós, na realidade, temos 53 municípios aqui conosco, e os alunos podem levar até as suas propriedades essa técnica, esse novo projeto, para os seus pais cultivarem lá. O processo de extração do azeite, que ainda não temos em escala industrial, consiste na trituração dos frutos inteiros, formando uma massa uniforme e oleosa. Essa massa é levada para uma centrífuga especialmente projetada para a separação do azeite, que depois de filtrado pode ser envasado nos diversos tipos de embalagem sem nenhum aditivo. É o chamado azeite extra virgem, totalmente puro e de alta qualidade. Bom, aqui nós temos a unidade de processamento dos frutos que vem do campo. Inicialmente nós recebemos o fruto bruto, com folhas, com restos, com resíduos de madeira, enfim, de galhos. Aí passamos, a Vale vai iniciar o processo que no final nos vai dar a conserva da oliveira, que seria o fruto. É um processo muito simples que vai poder ser feito dentro de uma propriedade rural, do pequeno agricultor, enfim. Toda a pessoa que quiser industrializar na sua propriedade poderá ser fácil, o processo vai ser simples mesmo. Os frutos são separados conforme o grau de maturação para diferentes tipos de conserva. Os resíduos maiores são retirados durante a separação e sempre com cuidado, para não machucar os frutos, passam pelo processo de lavação, enxágue, escorrimento. Como em qualquer conserva, os vidros devem ser esterilizados em banho-maria. A salmoura deve ser preparada com água previamente fervida e adicionar entre 7 e 10% de sal. O vasilhame deve ser totalmente preenchido com a salmoura resfriada sobre os frutos e que também deve ser muito bem fechado com material apropriado. As conservas podem ser feitas só com os frutos totalmente maduros, a conhecida azeitona preta, com os semi-maduras, de cor verde, ou a mista, com a mistura de ambos. Hoje, a IPAGRE já pode indicar quais os locais adequados para o cultivo da oliveira, quais as variedades recomendadas e as recomendações técnicas para todo o ciclo da cultura. É uma nova e importante alternativa econômica que começa a partir de agora a ser introduzida nas propriedades rurais catarinenses. Agora nós temos que partir para o próximo passo, que é a difusão. E nessa difusão, nós temos que respeitar as chamadas leis de mercado. Não basta o agricultor isoladamente lá plantar, porque ele tem que pensar para quem que eu vou vender, aonde eu vou processar esse produto. Nós temos que aproveitar toda a experiência que nós temos dentro da empresa, do processo de agregação de valor, da união dos agricultores no sentido de formar grupos de produção, deles adquirirem de forma conjunta um processador ou eles processarem de forma artesanal, visando toda a cadeia produtiva. Você ouviu a reportagem de Silvano Breda aqui no Panorama Agrícola sobre o cultivo de oliveiras em Santa Catarina. Ele ouviu novamente aí o pesquisador Dorli da Croce, da Epagre, e também o gerente regional da Epagre de São Lourenço do Oeste, Paulo Escremin. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.